estava a fazer aquela cena, meu. Vê se punhas uma cena marada, psicodélica, um riff marado em cima com destrução. Qualquer coisa. Estava a entrar no flow, estava a curtir. Ao início estava um bocado rasco, mas agora até estava mais ou menos. Ou não, deixa eu ver. Eu não sei como é que era. Ela estava a ficar fixe, aquela cena dos dois. Espera aí. Vou gravar já isto. É bem que eu deixo isso. Vou tentar mudar agora. Mais assim. Yeah.